Então, aula número 4, que é a aula de hoje, nós vamos falar de hábito, valores e cultura organizacional, ok? Hábito, valores e cultura organizacional. Nós podemos até nos estender um pouquinho mais, porque a gente vai ter a aula 5 de amanhã, do próximo período, né? Mas basicamente vamos tratar esses três assuntos: o hábito, os valores e a cultura organizacional de uma empresa, ok? O livro de referência que eu vou utilizar para o curso, as partes mais técnicas, é do Kevin Howe. Em português ficou Os 4 C's no Negócio. Acho que teria um infarto. Conheci o Kevin Howe. Acho que seria realmente um infarto se visse a tradução. O título em inglês é Speed Lead, Faster Simple Ways to Manage People, Projects and Teams in Complex Companies. Vou colocar o título para vocês na lousa. Professor, mas eu quero comprar o livro, o problema é seu. O dinheiro é seu. O livro está no site. Essa chega, eu sempre erro o nome dele. É Kevin Howe. O título em português são Os 4 C's do Negócio. Título desse livro eu não vou usar, porque é imbecil demais. Qual que o autor não gostaria? Quero que vocês guardem o título em inglês, que é História Gente. Título em inglês é Speed. Olha a tradução como é legal, né? É legal guardar esse título em inglês? Speed. Acho rápido, né? Speed rápido, né? Porque ele é muito mais esclarecedor do que nós vamos trabalhar no curso, do que propriamente os 4 C's no Negócio. Que é a forma para vender livro, né? O brasileiro é um pouco mais idiota, então eles fazem um título bem rápido, os 4 C's no Negócio. Mas o pior valor é bom, né? O Kevin Howe é muito bom, né? Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem o Kevin Howe? Não. Kevin Howe foi um indivíduo que pegou a Shell quase falida, né? E reestruturou a Shell de tal modo a ela voltar a ser líder no setor dela nos Estados Unidos e particularmente no mundo, né? Kevin Howe, depois que ele, enfim, reestruturou toda a companhia, né? E reimplantou todos os projetos de negócio. Já tinha vindo de outras companhias, uma de alimentos, um setor da onde mesmo? Da Coca-Cola, né? Depois foi lá para Shell, né? E aí, como ele era muito bom gestor de modelos e de negócios, acabou, obviamente, ao invés de ganhar salário, abriu uma companhia, né? Que até hoje presta assessoria em negócios, que presta assessoria, né? Muito boa, por sinal, né? Que presta assessoria para remanejamento, reestruturação de empresas, assim por diante, né? Ele escreve um livro bem interessante, porque ele vai diretamente, por exemplo, o curso se baseia no livro, o livro também complementa o curso e tal, né? Aí vocês vão ver passo a passo, no decorrer das aulas, a relação dele. O outro autor que eu vou usar somente um capítulo, né, vai ser o Philip Kotler. Já leram o Philip Kotler, não? Marketing. Vou usar somente um capítulo dele. Administração de marcas, marketing, não é isso que vocês usaram? Vocês têm esse livro? Tá, então eu vou xerocar o capítulo dele, que será o que, na verdade, eu vou utilizar na próxima aula, né? Que é análise sistêmica. Mas fora isso, quase todo o curso vai se basear no Hall. Perfeito? E eu vou deixar sempre os capítulos que eu vou utilizar, eu vou escanear e deixar a plataforma de ensino. Tudo bem? Isso, vocês não podem me acusar de mandar comprar livro, gastar e tal. Também não podem me acusar de não dar leitura, né? Tem um monte de texto lá na plataforma, vocês podem acessar de graça, de resto em relação com o... Ok? Bom, então rapidamente, vamos recapitular a aula passada, que ela é essencial. Lembra que a aula passada foi sobre ética, não é isso? Porque ética estudava, entre outras coisas, a moral. Lembram disso? Disse que a moral, o que que era? Que a moral era a deliberação sobre a própria ação, ou seja, o pensamento que nós fazemos sobre as nossas próprias ações. Ou seja, nós podemos tomar decisões a cada momento, até mesmo em ficar para a próxima aula, mas escolhemos o que exatamente, né? Escolhemos ficar ou não ficar. Isso é uma deliberação do próprio aluno. Quando a deliberação do próprio aluno está no campo da moral. Quando o professor avalia se dá nota ou não para o aluno que falta, isso é moralismo. Por quê? Porque é uma pessoa atribuindo valor à conduta de terceiros. Percebe? Moral, valoração da própria conduta. Moralismo, valoração da conduta de terceiros. A segunda passo para definir a moral é a liberdade. O que é a liberdade? A liberdade é a possibilidade de agir. Eu dei exemplo para vocês, se não me engano, da pessoa que dá uma esmola para uma pessoa que está na rua, que ela pode não dar esmola, está inscrita então no campo da moral, e da pessoa que dá o dinheiro, mas mediante um revólver no meio da testa. A pessoa que tem um revólver no meio da testa, ela não está mais no campo da moral. Assim como, por exemplo, na prova. Se vocês fazem a prova individual sem consulta, sem o professor na sala de aula, vocês se inscrevem no campo da moral. Que vocês podem colar ou não colar. Porém, quando o professor entra dentro da sala de aula para vigiar a prova, acaba-se o quê? Acaba-se o império da moral. Entra o quê? A coação. A coação vai contra a moral. A coação, ela limita as suas ações. Ela determina o que você deve ou não deve fazer, ok? É como entrar na UNIP de quem não é na UNIP. Quer dizer, se alguém da Gaviões da Fiel que não é da UNIP quiser entrar, ele consegue? Então, porque precisa do cartão, não é isso? Então, no caso dele, não entrar na UNIP não se inscreve na ação moral. Mas a pessoa que está no bar, que tem o cartão da UNIP, que pode entrar ou não, e fica no bar, não entrar na UNIP se inscreve na ação moral. Entenderam? Lembraram disso? Também diz que o homem delibera sobre sua própria vida, que é o único animal na natureza que pode deliberar. Por isso mesmo, a moral e a ética são coisas tipicamente humanas. Um cachorro não delibera sobre a própria vida, uma árvore não delibera sobre a própria vida, somente os homens são capazes de deliberar pela própria vida. E qual o grande prejuízo disso? Como tudo no mundo não delibera sobre a própria vida, tudo no mundo age como só poderia agir. O cachorro só faz o que faz porque ele faz, o elefante só age daquele jeito porque é elefante, está programado, porém faz conforme a natureza, está estruturado no cosmos. O homem não. O homem pode agir até mesmo contra a sua própria natureza. Prefere? Perfeito? E o homem pode viver sem mesmo respeitar as programações que a natureza e a sociedade impuseram a ele. Diz também que o objeto da ética é a felicidade, né? Que Aristóteles bem colocou, quer dizer, que a busca moral tem que levar em consideração a felicidade, porque a felicidade indica que você está o quê? Dentro do ordenamento, né? Que a sua vida está valendo pena por ela mesma, né? E que se você não resolve suas próprias tristezas, você está fora do campo da ética, mesmo que você aja corretamente. E por quê? Porque a sua tristeza contamina o quê? As pessoas à sua volta e o funcionamento do sistema. Até dei o exemplo do professor que não gosta de dar aula, né? Vocês obviamente perceberam, o professor que não gosta de dar aula diz que não gosta, ele, né, obviamente dá uma aula ruim ou prejudica o sistema de aulas. Então sua insatisfação acaba contaminando todos no sistema. A sua família, porque ele se acha frustrado. Os alunos, porque recebem uma má aula, né? Os diretores, porque, enfim, ele é um mau professor, e assim por diante. Percebem? Também disse a origem da palavra negócio. Como a ética é a deliberação sobre a própria ação, e o negócio é a ação, é a atitude, então o negócio faz parte do campo da ética. Se a ética é o estudo da ação e o negócio é a ação, se negociar é uma ação, então o negócio se inscreve no grande campo da ética. Negociar e empreendedorismo são subcampos da ética. Percebem? Porque são tomadas de atitude, são tomadas de ação. Aí também expliquei a origem da palavra negócio. Vocês se lembram? Que eu disse de onde vem a palavra negócio? Negócio vem da palavra grega, latina, que é nec ocium. Nec é a partícula não, de negação. E ocium é reflexão, parar para pensar sobre o que está fazendo. Percebe? Reflexão, estudo também, ocium. Apesar das pessoas acharem que ócio é lazer, ócio é diversão. Ócio em latim tem o sentido de estudo, de reflexão, né? E pensamento. Nec ocium é negar o pensamento, negar a reflexão. O que significa então? Agir, tomar decisões. Você pensa, depois tem que tomar uma atitude. Tomar uma atitude é negócio. E quem faz apologia ao negócio, ao necióstio, eu disse que é um filósofo chamado Cícero, né? Que não conheceu o capitalismo, mas já fazia propaganda do negócio. Né? Cícero, ele, para poder fazer uma carta que justificasse a sua não aposentadoria e sua continuidade na vida pública, ele escreve um diálogo sobre o negócio, onde diz que o negócio é muito importante. E que os romanos desprezam o trabalho. Ou seja, desprezam o trabalho de tomar atitude, de tomar ação, de fazer práticas. Ok? Isso também significa que na hora que você está fazendo negócio, você não pode parar para pensar muito sobre o que você está fazendo. Você tem valores para conduzir. Ok? Na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre hábito. Ok? Deixa eu escrever na lousa. Do latim, hábitos. Do latim, hábitos. Por que o hábito tem a ver com o negócio? Porque só é possível fazer negócio se você tem um hábito de fazer negócio. Como é que uma pessoa melhora no negócio? Uma pessoa não melhora no negócio lendo livros. Uma pessoa melhora no negócio trabalhando. O que um curso, por exemplo, pode te oferecer são estratégias, como o próprio nome diz, né? São considerações sobre como funciona o negócio. É como andar de bicicleta. Dar uma aula sobre como fazer negócio é como dar uma aula sobre como andar de bicicleta. Vocês acham que é possível uma aula sobre como andar de bicicleta? Não, né? O que você precisa fazer para andar de bicicleta? Praticar, exatamente. Exatamente isso. Mas o nosso curso não é tão inútil como como andar de bicicleta. Graças a Deus. Senão não estaria aqui. Então, o que isso significa? Significa que o negócio é uma virtude. O negócio se inscreve no campus das virtudes. Professor, o que são virtudes? Alguém sabe? Características. Muito bem. Virtude e virtude, que é uma condição moral, que tem a ver com qualidade. E qualidade difere de finalidade. Como assim, professor? Chega aí lá. Quando você diz que o negócio é uma virtude, significa o seguinte, entre outras coisas, que você não nasceu, nenhum ser humano nasce sabendo fazer negócio. Repito, quando eu digo que o negócio é uma virtude, e virtude é uma qualidade, é algo que se atribui, significa que você não sabeu, nasceu sabendo fazer negócios. Primeira coisa. Isso também significa que a virtude, como é virtude, ela é adquirida, ela pode ser aprendida. Ok? Vocês sabem quais são exemplos de virtudes? Sim, não? Como? Sim. Coragem é uma virtude. Prudência é uma virtude, não é isso? Liderança é uma virtude, não é? São qualidades que você... Honestidade, isso. Ser professor é uma virtude. Ninguém nasce sendo, sabendo ser professor. Certo? Trabalhar com gestão de logística. Gestão de logística, um gestor, é uma virtude. Por quê? Porque é uma qualidade diferenciada. Sabe? Vocês estão aqui para aprender uma virtude. O que os gregos chamavam de arete. Como é que virtude em grego? Virtude em grego é arete. Significa técnica. Marco Antônio, imperador romano, quando traduz os textos de ética de Aristóteles, pega a palavra arete e transforma o sinônimo latino em virtudes. Ok? Arete, técnica. Arte. Arete é arte. Arete é técnica. Então, negócio é uma arte. Ser gestor é uma arte. Ser empreendedor é uma arte. Que é, então, adquirida. Tudo bem? Então percebem qual a importância da ética para o negócio? A ética estuda virtudes. O negócio, fazer negócio, é uma virtude. Estão me acompanhando? Está muito abstrato. E o que significa hábitos? Hábitos vem de habere, de hábitos. E hábitos significa, em latim, ter. Possuir. O que em grego é eixei. Hábitos é possuir, é ter alguma coisa. Saber da aula é um hábitos. Você tem uma possessão de alguma coisa. Dirigir. Tem pessoas que dirigem e pessoas que não dirigem. Dirigir é um hábitos. É alguma coisa que você adquiriu. Alguma coisa que pertence a você. Sabe? Como a virtude de respeitar o próximo. Respeitar o próximo é uma virtude. É uma técnica. É uma arete. Porque você pode ou não pode respeitar a virtude. Você não nasceu respeitando os outros. Você aprendeu. Quando você aprende, você possui algo. E faz parte de você. É um possuir que faz parte de você. Percebem? Isso é o hábito que estrutura o negócio. É algo que faz parte de você. Tá vendo? Como todo hábito, e aí eu trago a baila de novo o Aristóteles. Com Aristóteles eu defini o que é a ética, que está lá no texto, lá no site, né? E a moral. E com Aristóteles também vou definir o hábito. O hábito é um tipo de virtude, um tipo de posse, um tipo de qualidade que você adquire, ok? E é uma qualidade socialmente construída. Ou seja... Ninguém aprende virtude, ninguém aprende a ser corajoso e ninguém aprende a fazer negócio lendo. Ninguém aprende a ser honesto estudando. Afinal, está cheio de canalha que utiliza o discurso da ética, não tem? Tem político que conhece melhor o discurso da ética do que muito professor de ética. Então significa, a pessoa sabe o que é ética, ela sabe o que é o certo e o que é o errado. Mas isso não significa que ela haja certo ou errado. Percebem? Tem gente que sabe o que fazer, mas não faz. Porque, como diz Aristóteles, uma coisa é saber falar sobre alguma coisa. Uma coisa é eu ensinar sobre negócio. Outra coisa é saber fazer negócio. Uma coisa é dizer que eu sou corajoso. Outra coisa é saber como se portar de maneira corajosa. Isso você adquire aonde? Na prática, na socialização. O nosso amigo Aristóteles dá um exemplo, né? Chega a criança de 3 anos, né? E essa criança de 3 anos, quando chega um visitante, ela começa a falar e não deixa o outro falar. Quer ver essa cena? Quem tem 3 anos? Só que ela está com 3 anos, ela não deixa as pessoas falarem, e o pai então vai socializá-la. Ela vai dar, ele vai dar o que nós chamamos de moral. Muito, como é o seu nome? Hã? Douglas, exatamente, Douglas. Então, aí começa a virtude, exatamente, para Aristóteles. O pai não chega com o tratado do Aristóteles e diz: respeito ao próximo e obediência, coisa, e sai lendo para a criança. É isso que ele faz? Não. Ele pega a Bíblia e ensina o respeito ao próximo? Não. O que ele faz? Pega a mão na pela de uma bolachada na bunda da criança, né? Diz: você não pode falar quando o outro quer falar. Você tem que respeitar o próximo. Você tem que deixar o outro dizer o que ele quer dizer. E através do discurso do pai e das chineladas, o que vai acontecer? Essa criança vai segurar o seu instinto. Essa criança vai segurar o seu desejo. E essa criança vai adquirir o quê? Ela vai adquirir a posse da capacidade. Ela vai possuir uma capacidade de se controlar quando o outro fala. Percebem? A isso nós chamamos de hábitos. E assim se adquire as virtudes. Ou seja, por exemplo, qual é a virtude? Por exemplo, vamos pegar, fazer justiça, né? Quando alguém te faz mal, você vai lá e dá um beliscão na pessoa, né? Ou processa. Isso é o quê? Isso é um hábito moral, saber julgar quando você pode processar uma pessoa ou quando você não pode fazer isso. Perfeito? Isso você adquire o quê? Na socialização. Você adestra o seu corpo. Na escola, o que acontece no jardim da infância? Para que serve o jardim da infância? Alguém sabe, basicamente? Jardim da infância, uma criança é imperativa, né? Todas elas nascem imperativas. Elas fazem o que elas querem fazer. Mas vamos para o jardim da infância, para quê? Para aprender um hábitos. Que hábitos é esse? Que virtude é essa? Socialização, exatamente. E o que é socialização? Você tem que ficar com essa porra na sua bunda 4 horas na cadeira. Jardim da infância, meia hora, brinca meia hora, brinca meia hora. O prézinho já é quase 1 hora, né? Para depois, na primeira série, ficar 1 hora e meia, 2 horas, né? Então, o que você vai fazendo? Você habitualmente vai adestrar essa pessoa a respeitar 2 horas sentada. Percebem? Isso é um hábito. Isso você não aprendeu. A pessoa não disse para você: é importante você ficar sentado. Você queria que a pessoa se lixasse. Você só consegue fazer isso porque houve treino, porque houve repressão, né? Você sentou no milho, como eu, né? Enfim. Passou por alguns processos de socialização que se adaptaram a ficar um número X de tempo numa cadeira. Porque eu tenho certeza que se vocês pudessem escolher, não estariam sentados na cadeira, a não ser para ver TV ou tomar uma, assim, né? Eu particularmente tenho uma certa dificuldade, assim, de ficar muito tempo parado. Então percebe, isso é um adestramento, isso é uma incorporação. Então a terceira grande característica do hábito é a incorporação. Ou seja, tornar uma prática corpórea, como se ela fosse natural. Então, o que acontece? De tanto treinar, aparece uma natureza. Parece que você sabia, você nasceu para dirigir, né? Parece que você nasceu para ser uma pessoa ética. Você não nasceu, você foi socializado, você foi educado, você foi constrangido e assim adquiriu uma capacidade que passou a ser natural. Como a fala. Vocês aprenderam a falar através do quê? De insistência, de bronca do pai, de bronca da professora. E aos poucos foi aprendendo o quê? A dicção, a usar palavras. Senão vocês ainda estavam apontando coisas, né? Como criança. Né? Não é isso? Né? Se você não dá um tapa na bunda da criança, pede, porra! Mamadeira! Não acontece. Não acontece. Esse negócio de amor, de carinho, que a criança aprende por ela mesma, né? Se as pessoas não conseguem aprender nem com um livro autodidático, né? Nem com aqueles livros amarelos, Windows para idiotas, já viram? Windows para nerds, né? Então, aquilo tem figuras e tal, e mesmo assim o indivíduo anta não consegue aprender. Então, você acha que o bebê Porra, não tem. Você vai socializar, você vai lá dar bronca, você vai repetir, né? Até ele tomar consciência, abaixar a crista, obedecer e começar a praticar a fala. Percebe? Já tinham parado de pensar nisso ou não? Deixa eu ver, já não perderam a sexta-feira. Vamos? Professor, assim acontece com o negócio? É. Professor, mas ninguém me adestra a fazer negócio. Não, né? É só você não fazer um negócio direito que você será demitido. É só você não fazer o negócio direito no estágio, né? Que você vai levar bronca, não é isso? É só não saber falar com o cliente. O negócio pressupõe você falar com o cliente. Aí você sai gritando com o cliente. Aí você leva uma advertência ou uma demissão. Aí você tenta de novo. Na quinta porrada do empregador, você percebe, puxa, preciso parar para ouvi-lo e anotar alguma coisa. É assim que vai construindo, percebe? Você aos poucos... Aí percebe que tem vantagens e benefícios. Vantagens e benefícios no adestramento. O cara diz, olha, fecha esse negócio, eu te dou aí 500 pau de comissão. Aí você se auto-adestra pela comissão, pelo estímulo resposta, e tenta de tudo quanto é jeito, errando, acertando, até adquirir a prática de saber negociar e fechar um contrato. Hábito. Negócio. Ô professor, então não tem fórmula mágica aqui? Não. E esses 4C? Só para vender livro. É por isso mesmo que eu nem mando vocês comprarem. Quer dizer, isso aqui é um engano. Ele é útil para você aprender a teoria e o que você precisa fazer. Ele tinha um norte. Né? Mas você não vai saber, depois que você ler os 4Cs, acreditem, vocês não vão saber negociar. Eu sei que é difícil. Eu sei que vocês gostam de comprar livrinhos que dizem 10 maneiras para fazer ser líder. Chegaremos na aula de liderança e veremos que não é tão fácil ser líder. É muito difícil ser um líder. Existem lições práticas, né? É como falar 10 lições para andar de bicicleta, né? 10 lições, né? Enfim, para fazer, para entrar na Unip, né? Então, de entrar de físico mesmo, né? Tipo, passo a passo de como fazer para você passar a catraca e chegar a 418. Sabe, tem coisas que você não precisa ler um manual, né? Você vai lá e faz. O Nico não te mandou por e-mail uma lista de instruções, mandou? Siga pela rua tal, passe a catraca com o seu cartão que veio anexo no livro, né? Siga 10 metros à frente. Foi assim, né? Você foi lá, tentou, errou, acertou a sala, entrou na aula de medicina, viu um cadáver, depois saiu e tal. Aí você chegou a 418 e duas ou três vezes que você repetiu, você já sabia vir naturalmente. Naturalmente, sabe? Isso também significa que ninguém, apesar de, as pessoas dizem, parece que está no sangue da pessoa fazer negócio. Mentira, né? Ela somente praticou. Percebe? Mas chegaremos lá, né? Então, assim como todas as virtudes, a prudência, a justiça, a coragem, elas nascem então de uma incorporação de práticas sociais. Elas foram socializadas. Vamos chamar um cara aqui, um sociólogo muito importante, chamado Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu é um sociólogo francês que vai escrever um livro chamado A Distinção. A discussão. Pierre Bourdieu é o sociólogo francês mais importante do século XX. Na sociologia da França, isso é menos importante do que Émile Durkheim, que fundou a sociologia. Então não é qualquer um, ele morreu recentemente. E Pierre Bourdieu retoma a concepção aristotélica de hábitos. E posso ver. O que diz a distinção? Está na íntegra, lá na aula de vocês no site. E a distinção, ele começa a avaliar os hábitos. Em especial, os hábitos de consumo e os hábitos de negócio. No livro que está inteirinho lá, vocês verão exatamente isso, né? Como é que você consegue fazer um negócio? Você consegue fazer um negócio, primeiro, se habituando a fazer um negócio. E segundo, interagindo e percebendo o hábito dos outros. Percebem? O hábito gera um negócio. E o hábito também gera o quê? O hábito gera um negócio, o negócio gera hábitos. E para fazer um negócio, você precisa entender um pouquinho de hábito. O que é o hábito para ele? O hábito, a definição é, os hábitos são estruturas sociais estruturadas que ordenam o comportamento humano. Repito, os hábitos são ações estruturantes e estruturadas que ordenam o comportamento humano. Cacete, o que isso quer dizer? Ele é estruturada. O que é isso, estruturado? Estruturado, prédio, você sabe, tem uma estrutura, tem uma ordem, não tem? Tem algo que fundamenta, que solidifica. Isso você aprendeu na socialização, na escola, na faculdade. Então é uma coisa que é fixa, mas que ao mesmo tempo pode mudar, que ao mesmo tempo pode haver mudanças. Por exemplo, você aprendeu a dirigir, não aprendeu? Aprendeu. Não? Mas é, eu também não. Mas vamos pegar o exemplo. Você aprende a dirigir. Aí o cara te diz o quê? Tudo que você tem que fazer, não é isso? Se parar um carro, você para, né? Aí você adquire um hábito de dirigir. E você está acostumado todo dia, durante 5 anos, a sair da sua garagem e virar a esquina em menos de 3 segundos. Você gosta de altas velocidades, você mora num condomínio fechado, né? E pode usar a luz, sair acelerando, né? E cortar a curva lá. Só que um belo dia, depois de 5 anos, aparece um caminhão. E você, apesar de estar acostumado, automaticamente faz o quê? Breca. Então percebe, você deixou de fazer uma ação que era habituada. E o hábito tem disso, né? Ao mesmo tempo que ele estrutura e você pode agir sem pensar, você automaticamente também tem a capacidade de mudar a sua atitude. Mesmo sem pensar. Você quando está na estrada e um caminhão te fecha, você não para para pensar, putz, preciso reduzir a velocidade a 20 km por hora, apertando o acelerador na posição 12 graus, para ter a capacidade da velocidade cinética de diminuir a velocidade para não bater na traseira do caminhão. Você faz isso? Não, cacete, isso é breca. Não. Isso é breca no horário certo. Isso é breca com a força certa, sem pensar. A porra do seu pé chega aos 12 ângulos sem que você pegue uma fita métrica. Vocês entendem o que é isso? Isso é socialização. Isso é a capacidade que você tem de agir complexamente sem ter que pensar. Mais do que isso, o que diz Bourdieu é o seguinte: os hábitos estruturam as relações humanas. Repito, os hábitos estruturam as relações humanas. Toda relação humana é baseada numa estrutura e os hábitos nos estruturam. Existem hábitos para tudo. Como é que um chefe fala com seu funcionário? Ele tem uma postura de chefe, não tem? Tem ou não tem? Tem, né? Ele tem um comportamento de chefe, né? O professor tem um comportamento de professor. E isso é feito inconscientemente. Isso é feito sem que vocês percebam. Já perceberam como isso acontece, não? Não? Qual o seu nome mesmo? É. Qual? Letícia, levanta, Letícia. Vou mostrar para vocês. A Letícia é aluna, não é? É. Por que ela fica vermelha? Porque, entre outras coisas, ela não é habituada a vir para frente, certo? O professor também ficaria vermelho se ele estivesse dando aula e viesse para frente. Como ela foi, não é habituada a ser pega de surpresa, há uma reação. Ela se emboleceu. Mas mais do que isso, o hábito, sem que nós nos conheçamos, já estipula uma regra social. Regras de conduta, né? Quais são as regras de conduta, por exemplo? resultado? Obrigado, professor. Quem é esse? Um amigo. Um amigo, certo? Existe a possibilidade? Não é estranho que eu comece a falar do lado dela, vou falar para ela dessa distância? É, não é? Mas sabe que vocês reagiram? Por que vocês reagem? Porque o hábito de professor aluno requer uma distância. Uma distância socialmente construída. Se ela não tivesse sendo divertida, e ela automaticamente iria para trás. Se ela não tivesse divertida disso, toda vez que eu chegasse mais perto, ela reagiria como? Indo para trás. Há um hábito. Estávamos somente no exemplo professor aluna, onde você somente contemplava a forma estética. Quanto mais eu chego perto, mais muda a reação. Porque mais muda o quê? O tipo de intenção. Muda o quê exatamente? O tipo de relacionamento encontrado através do mapa e distancia professor e aluno. O patrão, por exemplo. Meu patrão, quando precisa dar uma ordem, uma bronca, para falar com você. Ele chega do ladinho e diz: ó. Chega. O que ele manda você fazer? Entrar na sala. E vai ficar onde? Atrás da mesa. Atrás da mesa, percebem? Por quê? Porque é o lugar, né? É a cabeceira da mesa, simplesmente. Onde fica a cabeceira da mesa numa casa? Quem senta na cabeceira da mesa na casa? O chefe. Que chefe é esse? O pai. Quando chegar a liderança, vamos voltar a isso. É o pai. O pai dá o que? A ordem na casa. E o que faz o chefe quando fica na cadeira? Sem que ele perceba e sem que o subordinado perceba, ele exerce a função de chefe. Ele exerce a função de autoridade. Aquilo simboliza uma relação. Uma relação onde na mesa, quem dava a ordem era o pai. E o pai tinha um lugar natural. Atrás da mesa, na posição de destaque. Percebem? Todas as ações humanas são estruturadas por hábitos. Louco, né? Interessante. Esse nós veremos em A Distinção. Né? A distinção é bem interessante porque começa a dizer o seguinte: as pessoas não consomem por acaso. As pessoas não consomem somente por propaganda. As pessoas consomem também e principalmente por hábitos. Vamos pegar um exemplo do tiozinho, né? Tem a portaria aqui, né? Tem uma portaria, tem a portaria, né? E eu pego ele, né? E ofereço duas opções. Maldade, hein, senhores? Eu posso dar para ele. Eu sou psicanalista pervertido, gente. Eu posso oferecer para ele um champanhe. Uma cerveja. Pergunta: qual dos dois estará apto a consumir? Cerveja. E se eu pegar o dono da Unip? Uma mesma situação. Se oferecer de um lado um champanhe e de outro lado a cerveja. Champanhe. Champanhe. Champanhe. Por que você sabe a resposta? Status. O status é cultura, é hábito. Eu acho que o porteiro não sabia nem pegar a taça de champanhe. E por isso mesmo nem arriscaria. Não passa pela cabeça dele a oportunidade de beber o champanhe. Vai ficar tão constrangido que não vai pedir. Faz sempre. Sabe? Isso o que é? Isso são hábitos sociais. que é um teste muito interessante, e eu prometo para vocês que funciona. É bem interessante. Precisa de um homem e de uma mulher. Cadê? Baixinha. Você é moça. A Camila, vem com a Camila. Camila, não, fica aí. Fica aí. Camila, agora você faz o seguinte teste. Você irá com o seu namorado ao bar, ok? Ou uma lanchonete. E você vai deixar eu fazer o seguinte pedido. Eu quero uma cerveja, um pastel de carne, uma Coca-Cola e um brigadeiro. Eu quero uma cerveja, um pastel de carne, uma Coca. E você não vai dizer para ele como servir, mas ele vai tomar a iniciativa. Ok? Como é que você acha que ele vai dispor a mesa? Ele vai dar o pastel e a cerveja. Ele vai dar o pastel e a cerveja para quem? A cerveja para o homem, a Coca e o brigadeiro. Cerveja, exatamente. Mas ele não poderia ficar com a Coca-Cola e o brigadeiro? Ele já fez essa brincadeira antes. Perguntaram se ela viu o fiado da moça. Foi no Viena. Quis pegar uma socióloga e aí aconteceu exatamente isso, né? Eu expliquei exatamente isso. Ela se impressionou, falou: ó, o cara chegou, né? E a cara foi chavecá-la, né? Pô, esse seu amigo viado? Não, amigo. Por quê? Porque para ele, os hábitos sociais dizem que homem come salgado e bebe cerveja. Mulher gosta de doce. Os hábitos sociais. Mulheres não nasceram gostando de doce. Elas foram educadas a gostar de doce, percebe? Prefere salgado. Mas provavelmente ele sirva o doce. A não ser que você teste salgado. O que dá exatamente, o que estrutura essa relação? O que estrutura essa relação são os hábitos sociais. Interessante, não? Todo consumo é estruturado em hábito. Repito, todo consumo é estruturado em hábito. Por isso que as peças ele nem cogita. Tem coisas que não passam para essas pessoas. Por exemplo, final de semana, tanto o rico quanto o pobre podem pensar o que fazer no final de semana, certo? Mas eu aposto que a pessoa que mora no Jardim Ângela, quando vai querer tirar e passear com a família, não passa, olha só, não passa pela cabeça dele a possibilidade de ir num campo de golfe. Tá vendo? Não passa nem a possibilidade de ir num campo de golfe. Assim como alguém que mora na cobertura de um Tatuapé, uma rua dessas caras, não passa em nenhum momento do dia na cabeça dele em tomar banho na represa Guarapiranga. Nem os filhos dele pensam no calor e tomar chup-chup. Tá vendo o chup-chup? Aquele que o negócio coloca tangue, água e coloca no freezer. Eu vejo pessoas cobrando 25 centavos em gelo. Gelo hipoquímico. O tangue você pode comprar hoje por 50 centavos você compra um negócio de 1 quilo de tanque, já viram? Então ela pega 50 centavos, faz 1 litro, que vai ser 1 quilo basicamente, chup-chup, e ainda tem coragem de vender. Isso é mentira. Não passa na cabeça da pessoa, percebe? Assim como essa criança, apesar da propaganda, não vai cogitar em comprar um Magnum de 4 reais. Ela já foi reestruturada pelos hábitos sociais a não cogitar um presente como esse. Hábitos. Legal, né? Muito legal. Consumo gerado por hábitos. E o negócio também, né? Como é que nasce exatamente a estrutura do negócio, diz Bourdieu? Como é que eu aprendo a negociar? O negócio começa na socialização em casa, como sempre. Lá pelos 3 anos de idade. O que básica? Como é que, qual a primeira arte de negociar de uma criança? Primeiro ela chora. Não. Chorar é muito instintivo. Não podemos dizer que seja um negócio, né? Ela pede e não pode receber, não é isso? Ela tem que negociar. Entende? Ela tem que negociar o quê? O seu desejo em relação do irmão e do pai e da mãe, né? Ela quer ficar até mais tarde vendo cinema em casa, assim, do tipo TV. Né? O cine inapropriado. Né? Você fala para ela, não pode. Mas, em compensação, eu leio uma história para você, 3 anos de idade, né? Você não pode dar uma porrada em cidade, vai dormir e acabou, percebe? Você vai adquirir essa liberdade aos 5 anos, aos 3, né? Então você vai com a criança e troca o quê? Faz uma troca, né? Você vai dormir mais cedo, mesmo querendo ver TV, mas eu vou te contar 20 minutos de história, maçantes e chatas, para fazer você dormir. Interessante? O que acontece? Ela começa a negociar os seus desejos. E ela aprende a negociar como? Ela aprende que ela não pode mais chorar. Se ela chorar, ela vai ficar bebe. Então ela aprende que ela tem que pedir. Mas se ela grita, o que ela percebe? Que nem sempre, quando ela grita, ela consegue o que ela quer. Aí ela vai aprender a argumentar. Ó, preciso disso para isso. Preciso disso para aquilo. Ó, é melhor me dar isso, porque senão pode acontecer outra coisa. Que pode ser uma negociação, uma ameaça. Mas uma ameaça é um tipo de negociação, né? Percebem? Chantagem, que é um tipo de negociação. Então o que acontece? Quando ela precisa negociar os seus interesses, com os interesses dos demais da família, começam o quê? Os primeiros hábitos de negociação. Os primeiros hábitos de socialização da negociação. Então você aprende a negociar já em casa. Ok? O germe está lá. É uma coisa interessante porque isso também, como o hábito é um consumo, é uma estrutura, o hábito também é um quê? É um capital. O hábito não é uma posse? Possuir e reter alguma coisa? Ter uma coisa que eu posso trocar por dentro por dinheiro? Posso? E o hábito é uma posse, é um capital. Isso o Bourdieu chama de capital hereditário. A sua familiaridade em fazer negócios depende de um capital hereditário. O que é capital hereditário? Nesse caso, negócio é ter uma família cujas estruturas sociais possibilitaram uma melhor adaptação de fazer negócios. Uma melhor adaptação discursiva de postura para exigir o que a pessoa quer. Dependendo da família, se você pega uma família onde a coisa é na violência, no grito, essa pessoa, por mais que ela se esforce, terá dificuldades em fazer negócios. Por quê? Porque ela tem dificuldades em dialogar, ela tem dificuldades em argumentar, ela tem dificuldades em ceder na sua posição, percebe? Agora, outras pessoas que foram socializadas seguindo um hábito burguês, uma família burguesa de classe média ou classe alta, ela tem maior probabilidade de ser uma boa negociante. Quanto mais rico a pessoa, maior a possibilidade de ela saber fazer negócios. Por que maior a possibilidade de fazer negócios? Porque desde pequeno vê os pais negociando. Percebe? Pega, por exemplo, o Henrique Batista. O Henrique Batista está na primeira aula, qualquer vídeo dele, viram lá? O Henrique Batista, ele diz, o Henrique Batista, né? Eu nasci para fazer negócios, está no meu sangue. Ele diz, fazer negócios para mim é muito natural, né? E provavelmente dizer que seja genético, porque meu pai e meu avô eram negociantes, eram empreendedores, e eu por natureza sou empreendedor. O que é assim, eu por natureza sou empreendedor? No fundo, no fundo, não é genético, não é biológico. Ele nasceu numa família onde a todo momento o pai negociava com ele. Tinha que negociar com a mãe, com o pai, com os irmãos, percebem? Como ele nasceu na classe social, inserido na política, e em especial o pai dele fazia negócios com petróleo, com minerais, era óbvio que ele, desde pequeno, escutasse conversas de negócio. É natural que ele, desde pequeno, fosse treinado pelo pai a respeitar limites, a se impor, a falar. É natural que ele, desde pequeno, aprendesse etiqueta. É natural que ele, visitando a empresa do pai, soubesse como os funcionários têm que se comportar. Percebe? E isso dá para ele a aparente naturalidade, dá para ele a aparente genética, né? Porque ele é um bom negociante. Ele é um bom negociante porque desde pequeno teve a virtude, né, de ser ensinado sobre como fazer negócios e por cima tem a empresa de minerais, percebem? Uma coisa mais fundo. Professor, e o Silvio Santos? O Silvio Santos era negociante, não é? Ele veio de baixo, não veio? Era pobre, não era? Como é que você, por exemplo, se um que um cara pobre como o Silvio Santos, começou do nada, camelô, tenha virado um grande empresário? É muito simples. Qual que é a origem do Silvio Santos? Alguém sabe? Judeu. O que era a família dele? De onde vinha a família dele? Da Europa pós-guerra, não era isso? Vinha de parentes que eram empreendedores, de parentes que eram empresários. Por mais que por causa da guerra ele tinha perdeu tudo, todo o bem material e financeiro, por mais que tenha perdido o bem material e financeiro, ele possuía um bem, um capital hereditário, que era o hábito de fazer negócio. Mesmo sendo camelô, ele já sabia fazer negócio, porque ele foi educado na sua casa, nas relações sociais, de como deveria o quê? Se posicionar e relacionar os seus interesses. Percebem? Então, Silvio Santos não é um fenômeno qualquer para a sociologia. Para o olhar sociológico, ele não é exatamente simplesmente uma estrela. Ele carregou consigo um capital que é invisível. Esse capital é a educação e a socialização, ok? Estão entendendo? Está caindo a ficha? Né? Quando é que ele exatamente se fixa? O negócio acaba se fixando, né? O negócio acaba se fixando na adolescência, mais ou menos, de Albuquerque. Na adolescência, o que acontece? Há um grande problema. Que grande problema é esse? Né? Ele precisa sair o quê? De casa, dos interesses dos pais, e buscar uma identidade, não é isso? Uma tribo, um grupo de amigos, né? Quer dizer, punk, skinhead, enfim, tem de tudo no mundo. Né? Ele precisa negar ao pai, precisa ter maior liberdade. O pessoal que está vendo ali no fundo. Está difícil, hein? Preciso negociar a liberdade com os pais. Eu preciso também o quê? Negociar minha aceitação nos grupos. Você, por exemplo, pode querer torcer para o Corinthians e pode querer participar da Gaviões da Fiel. Mas mesmo que você torça para o Corinthians, não é fácil ser membro da Gaviões da Fiel, por exemplo. Assim como para o São Paulino, não é fácil ser um pertencedor do Independente. Por quê? Porque não basta torcer. Existem regras de grupo que você tem que aprender. Existem códigos, existem gírias, existem práticas. Você não pode ir na Gaviões da Fiel, repito, você não pode ir na Gaviões da Fiel todo dia vestido de verde. Pode ou não pode? Não. Pode? Você quer ver isso? Não, né? Então percebe. Existe uma cor que é mais interessante para pegar meninas da gaveza fiel? Existe ou não existe? Você pega a gaveza fiel e tem uma moça gostosa do seu lado. Você quer abordá-la, certo? Você acha que pode abordar com qualquer roupa, uma torcedora fanática de gaveta fiel. Você acha que seria legal ter uma vestimenta mais apropriada para negociar uma relação erótica afetiva? Eu quero negociar com uma troca de linguagem esofagal, uma mulher gaveta fiel. E eu estou de verde com a missa do Palmeiras. Você acha que eu tenho grandes possibilidades de ter um ósculo, um toque mamilar? Tem? Não, né? Por quê? Porque ela... Hã? Toque facial, sim. É, na cara, é isso. Facial vai, né? Mamilar, não. Por que o mamilar, não? Mamilar, não, porque você precisaria o quê? Na hora de jogar o chaveco, você precisaria respeitar certos padrões para abordá-la. Né? Não posso abordar ela com Camões. E você, e o... O amor é por lugar que se vê, é frio que dói e não se sente, é um contentamento que se contém da flor que desatina sem doer. Você pode ir com uma mulher da letras assim, né? Mas não uma mulher que torce para a vida fiel e vende pastel, por exemplo. Né? Não dá, não dá. Camões não rola com ela. Assim como se jogar com a cabeça fiel, uma universidade, um curso de direito, da UNIP mesmo. Por mais que ela seja torcedora do Corinthians. Se você chega com toda a roupa na cabeça, quer dizer, ô mano, aí vamos pro Curigão, a gente come aí, a gente sai, dá uns malhos e depois come um pernil lá, pra quem gosta. Não vai rolar, mesmo ela sendo corintiana. Por quê? Porque ela tem, entre outras coisas, hábitos de direito, né? Hábitos de comportamento. Provavelmente você com camisa de futebol, com tênis, não tenha tantas chances de ir com terno, por exemplo. Os grupos sociais exigem hábitos. E você precisa o quê? Negociar, desde a adolescência, a sua aceitação do grupo. Tem grupos que só aceitam pessoas que usam tênis. Tem outros grupos que só aceitam pessoas usando sapatos. Tem grupos que só aceitam carecas, raspa a cabeça. Tem outros só com pessoas pânicas. Hábitos, gírias, discursos, roupas, gestos, tudo isso você precisa negociar, ok? E aí então na adolescência, na tentativa de você ser inserido num grupo, ou seja, na tentativa de se negociar, né, ao pertencimento de uma instituição, é que você vai adquirir uma forma mais refinada do que será o quê? As práticas de negócio. Tudo bem? Difícil isso ou não? Até aí alguma pergunta sobre hábito? Interessante. Quanto tempo a gente tem esse intervalo? Quanto tempo? Quantos? Minutos? Geralmente 10 para as 9, 5 para as 9. Então tem mais 5 minutos? Não. Então vamos fazer o seguinte, vou dar valores do Cultura Organizacional na segunda parte. Não tem ainda? Ah, tá. Até aqui algum... Até aqui alguma dúvida, não? Na ética, nós não agimos por valores do certo e do errado, do que pode ou pode fazer. Assim também dos negócios. A capacidade de uma pessoa. estilo de uma pessoa negociar, o estilo dela de negociar, está diretamente ligado, repito, o estilo de uma pessoa de negociar está diretamente ligado aos seus valores. Como assim, professor? O valor faz parte da ação moral, dependendo do valor de uma pessoa, ela pode negociar de um jeito ou de outro. Se o valor dela for, por exemplo, objetivos. Metas. Se essa pessoa busca objetivos e metas, que tipo de negociação ela geralmente vai fazer? Se é uma competição, na verdade. Se o valor é competição. Ela, por exemplo, uma pessoa que tem como valor a competição, ela vai, por exemplo, dar tempo para o seu cliente negociar? Ela tem interesse em contar todos os objetivos, tudo que acontece com o seu produto? Não. Não, não. Como é que ela vai agir? Rápido. Uma pessoa se move pelo quê? Pelo valor da competição. Ela quer fazer o quê? Ela quer ganhar mais em menos tempo, não é isso? Então, o que ela vai ser habituada a agir? A abordar uma pessoa e tentar tirar dela o que ela quer em menor tempo possível. Nem para isso ela tem que mentir. Então, ela conta só com uma parte da história e deixa a outra em fantasia. O além simulou, por exemplo. O objetivo dela, então, é estruturar toda a sua abordagem, desde como ela fala, como se fosse uma coisa íntima, até o final, por exemplo, como se fosse o quê? Como se fosse um abate muito rápido. Né? Ok? Depois, se a pessoa gostou ou não de negócio, é problema dela. Corretor de seguro, por exemplo. O cara chega, como me vendeu o Golden Cross, ó, mil maravilhas, né? A Oi também, né? Que é maravilhosa. Que a Oi pega em todos os lugares do Brasil. Né? Eu só disse que é com os lugares que tem antena. Esqueceu dessa informação básica. Então, em todos os lugares do Brasil, você faz DDDs a preço de fixo, o que também é mentira, porque é preciso que o telefone que você ligue seja da Oi. Como a Oi tem telefonia fixa em São Paulo, então todo DDD não é da operadora, isso mesmo. Mas contando várias vantagens e não vai te alertando sobre o quê? Sobre os problemas. É um meio dela conseguir o quê? Bater a sua meta, sabe? Ela vai usar uma estratégia. Agora, essa pessoa ela pode construir alianças? Sim ou não? Ela pode ou não? Pode? Vai ser fácil? Muito bem. O corretor de seguros, por exemplo, onde todo ano você renova os seguros, ele pode ter a mesma abordagem no vendedor da Oi? Não. Por que não? Porque ele precisa renovar. Ele precisa renovar. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que se enfiar para um valor que é construir alianças. Para construir aliança, precisa adquirir o quê? Confiança. Confiança e competição não são valores que você pode utilizar ao mesmo tempo. Confiança e competição são valores que você não pode utilizar ao mesmo tempo. Para construir confiança, você precisa o quê? Dar bons argumentos. Mostrar, entre outras coisas, prós e contras. Perceba, a sua estratégia tem que ser diferente. Uma pessoa que vende Oi, ela precisa ir de terno. E uma pessoa que vende seguros? Por quê? Confiança. O terno é um sinônimo, é um hábito social que gera o símbolo de confiança. Credibilidade. Provavelmente na Oi, quem usa o terno seja somente quem? O gerente. para quando a quebra de confiança no vendedor, né? Geralmente, na verdade, é uma vendedora gostosa, né? O que acontece? Você recorre, então, ao gerente, que geralmente fica interno, ou a gerenta, né? Se for mulher, que vem com aquele terninho dela, que ela passa o quê? Mais confiança para você. Pode ser a mesma coisa que o vendedor, mas só o fato de eu estar vestindo um terno, eu te dá, deixa o quê? Mais calmo. Verdade? O mesmo não pode acontecer com o nosso amigo que quer vender corretor, que tem um corretor de seguros e que vai vestido como se fosse para a academia de ginástica. Né? Às vezes o cara quer fazer o quê? Pegar o cliente e depois ir correr, tristeira. Qual a probabilidade? Por mais que tenha o melhor produto possível, por mais que o produto dele seja o melhor negócio para o cliente, ele vai conseguir vender? Não. Ele não vai conseguir vender. Tem coisas muito interessantes disso daí, né? Seus valores de negociação. Os hábitos, por exemplo. Né? Voltando sempre aos hábitos, né? Se você vai abordar uma pessoa, se você vai abordar uma pessoa para vender um seguro, por exemplo, né? Algumas coisas na atitude dessa pessoa vão indicar para você o quê? O que ela está pensando sobre o negócio, não é verdade? Um bom vendedor sabe que precisa olhar o que é as mãos. Por quê? Se a pessoa, se você está negociando, a pessoa está coçando as mãos, o que isso significa? Ansiedade. Não somente ansiedade. Que tipo de ansiedade? Ruim. Ou seja, está desconfiando do quê? Do que você está dizendo. Então você precisa mudar um pouco o quê? Um pouco essa estratégia de discurso. É isso? Se a pessoa, enquanto você está conversando, numa mesa de negociação, se vai, por exemplo, num jantar de negócios, que é muito comum, assim, e você encontra, isso é uma coisa de um psicólogo, né? E você vê que a cara coloca a faca aqui. O que isso pode significar? Uma barreira. Isso mesmo, uma barreira. Alguma coisa ele não está gostando. O que simboliza isso, né? Entre outras coisas, uma possibilidade inconsciente de ataque. Está colocando o quê? É como, por exemplo, a mulher que você vai conversar, você aborda ela na rua, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela coloca a bolsa na frente. Assim, pô, mas ela pode ser assaltada? Pode. Mas o que é essa bolsa na frente? É um tipo de escudo, uma barreira para que você não avance. Isso simboliza o seguinte: você não pode avançar. E quando ela tira a bolsa na frente, você sabe que ela pode avançar, percebe? Quando ele vira, tira a faca da frente, sem perceber, o que você sabe? Está aceitando que você o aborde, que você agora mexe com os interesses dele, que você coloca em xeque os interesses dele para oferecer o seu produto. O caso desse dele é manter o dinheiro e o senhor arrancar o dinheiro dele mediante a venda do produto, não é isso? Se a pessoa coloca a faca assim na mesa, apontada para você, é? É? É? Corre. Não, senhores. O que no fundo ela quer fazer, né? Ela quer te questionar, ela quer te colocar em algum problema. Ou quer te fazer uma contraproposta. Ela quer te desafiar. Uma pessoa coloca uma faca virada para você, bem no centro, né? São hábitos sociais. Vocês fazem isso sempre e não percebem, né? O que você está sinalizando para essa pessoa? Que você agora quer desafiá-la. Que você vai propor alguma outra coisa que vai mexer com o interesse dela. Ou que vai, por exemplo, perturbá-la. Entendem isso? Professor. Diga. Uma conversa com o diretor da empresa. Os dois são de pés. Se o diretor coloca os braços para trás, certo? Isso. Quando o diretor coloca os braços para trás, o que significa colocar os braços para trás? Quem de vocês se lembram? Está amarrado. Está amarrado. Isso. Ou seja, está. Exatamente. Ele está coagido. Por exemplo, eu pego mentindo. Ou, por exemplo, ele se coloca uma situação na qual ele não pode resolver. Né? Percebem? Ou você oferece um produto que ele não pode, ele quer, mas não pode adquirir no momento. Né? Ele está de mãos atadas. Mãos atadas. E se ele está com as frentes, assim, você quer saber, né? Assim está segurando emoções. Então, se ele está, por exemplo, segurando as próprias mãos. É legal ver homens assim, né, na adolescência, que é muito tímido e quer abordar mulher. Então você olha os rapazes no cinema, Você sabe que a pessoa está afim da garota porque fica mexendo as mãos, né? Ou mulheres muito tímidas que estão esperando receber uma cantada. E uma mulher tímida que espera receber cantada? E começa a ver a unha, começa a prender a mão assim e tal. E que as pessoas não têm o feeling para perceber que ela no fundo quer o beijo, né? Uma aproximação direta, um ato, né? Quando a pessoa começa a gesticular a mão assim, por exemplo, é claro que você toma uma atitude. É claro, quando ela está com os braços cruzados, também quer uma atitude, mas com mais moderação, né? No caso, você vai embora, né? Se você está chamando uma mulher e ela cruza os braços, ou se você começa a abordar uma pessoa e ela cruza o braço, no fundo, no fundo, ela tem uma atitude sua, que é ou mudar de assunto ou desviar. Para você ver, você já tem que contornar essa situação. Alguma coisa ali está impedindo, porque ela acha que as suas intenções não batem no que ela quer, né? Quando a senhora está mexendo com as mãos, essa é uma atitude positiva sua, por exemplo. Percebe? Tudo isso são hábitos sociais. Tudo isso participa dos negócios. As mãos dentro dos bolsos. Estão querendo esconder alguma coisa. No fundo, no fundo, ela não pode pagar o produto, né? Como é que você percebe exatamente o pessoal quando quer vender e não tem crédito, né? Eles colocam as mãos nos bolsos, né? Quer esconder alguma coisa. Sempre, quase sempre, o pessoal quer esconder algo. Então você está chavecando e o homem, quando começa a perguntar para a mulher, coloca a mão no bolso, o que está acontecendo? Está escondendo alguma coisa da mulher. É legal ver isso em análise de casal. Quando é que eu sei, por exemplo, que o cara está traindo a esposa? Toda vez que ele começa a falar sobre ele, né? Sobre o relacionamento, coloca a mão no bolso. Já sabe. É claro que dependendo das vezes pode significar até impotência sexual. Né? E quando ela está traindo? Hã? Quando é ela? Também. Começa a brigar mais com você, né? Se sente tão culpada que é aquela. Quando a mulher não começa mais a brigar com você, com as pequenas coisas, desconfie, né? Brigar é ruim, mas quando ela para de brigar, o Ricardão tá ali num suporte, né? Existe a vantagem que ela pode transar melhor, né? Com a culpa e tal. Percebem, senhores? Professor, sempre é traição? Não. Quando é que, por exemplo, o homem, quando fala de si mesmo para a mulher, esconde a mão também? Quando ele faz uma compra que estoura o cartão. Ou quando ele diz, por exemplo, não pode ser também, não sou só. Esconde que convidou a mãe para passar um final de semana em casa. E a mulher detesta a mãe dele, né? E aí você sabe que ele está escondendo alguma coisa, né? É claro que quando você começa a perguntar as vidas conjugais, o cara esconde a mão com a mulher, eu já sei que o quê? Está traindo. Os hábitos geram pequenos comportamentos. Esses pequenos comportamentos têm um nome que nós chamamos de etiqueta. O que é etiqueta? Alguém sabe? Etiqueta. É. No fundo, no fundo é. Ah, etiquetas são pequena ética. Etiqueta. São os pequenos traços de conduta que diferenciam as classes sociais. Alguns desses exemplos que eu dei de gestos são quase que universais, percebem? É? Agora, existem pequenos hábitos, né? Como, por exemplo, segurar o garfo. Você sabe que tipo de abordagem você pode fazer com uma pessoa dependendo do jeito que ela segura o garfo, né? Depende da bebida que ela pede. Por exemplo, um símbolo de distinção social. Eu quero vender, por exemplo, um ingresso para o Holiday Inn. O quê? Ah, vai. se abordar alguém para que ela vá na filarmônica. Se você, por exemplo, está numa mesa, ou num bar, e essa pessoa perde cerveja, eu já sei que os pequenas éticas dele não vai consumir de jeito nenhum a filarmônica de São Paulo. Se uma pessoa, por exemplo, pede cerveja para tirar Bourdieu, essa pessoa quase nunca vai aceitar ir para a filarmônica de São Paulo. Ela não tem nenhum interesse, mais remoto sequer, de participar lá, ok? Agora, existe uma distinção bem interessante, né? Entre, por exemplo, o que o Bourdieu chama de whisky e champanhe, né? Whisky e champanhe denotam duas classes sociais diferentes, que pensam e fazem negócios de maneira diferente. Como o Bourdieu vai dizer, por exemplo, uma pessoa que pede whisky é um novo rico. Uma pessoa que pede um champanhe, o que, que ela é exatamente? Uma aristocrata. Ela vem de um berço, ela tem cultura hereditária. Uma pessoa que ficou rica rapidamente vão ter hábitos burgueses de consumir whisky. Por quê? Consumir whisky não requer o quê? Grandes. Eu só preciso saber o que é black label, red label, e sabe que o whisky é caro, por exemplo, né? Uma pessoa que pede vinho ou champanhe já sabe diferenciar regiões, por exemplo. Já tem uma cultura olfativa e degustativa que alguém que pede whisky não tem. E que nem refina para ter, certo? Porque para ser um bom entendedor de champanhe, é preciso saber o quê? Entender de champanhe. Para isso, precisa nascer uma família que te ensine todos os segredos de tomar champanhe. Então, o que acontece? Uma coisa que o novo rico gosta, por exemplo, é destaque social. Enquanto o velho rico tenta passar desapercebido, o novo rico gosta de desaparecer. Como é que você percebe que a mulher veio de uma classe social baixa e se casou com alguém por interesse? Quando o homem... Hã? Como? O homem está bem vestido, de terno e tudo mais, e a mulher? Perua, exatamente. Quem se veste com perua? Quem se veste com perua é aquela pessoa que saiu de uma classe baixa e precisa dizer que agora ela é rica. É igual a novela, exatamente. Em novela e vida real também, né? Ela sabe que ela pensa e age como uma pessoa pobre. Ela sabe que vai cometer gafes. Ela sabe que o seu português não é tão bom. Como é que ela vai demarcar o seu território como uma pessoa superior por ter dinheiro? Usando roupas luxuosas e extravagantes. Percebe? Uma pessoa que já é rica e tem nome de família, por exemplo, ela não precisa dizer quem ela é. As pessoas sabem quem ela é. E se você não souber quem ela é, então que significa que o que você tem para oferecer para ela não é importante. Um Magalhães, por exemplo, na Bahia, ele não precisa dizer que ele é Antônio Carlos Magalhães, filho do Magalhães. As pessoas simplesmente sabem quem ela é. Ela pode ir de chinelo, ela pode ir de camisa, mas o que acontece? As pessoas reconhecem a sua posição social como uma família dominante da Bahia, por exemplo. Assim como acontece com os Cândidos Araújos em São Paulo. Todos sabem quem são os Cândidos Araújos. Todos sabem quem fazem parte da família Votorantim. Uma família tradicionalmente rica. Uma família de capital herdado, por exemplo. Essas pessoas, elas vão na filarmônica, elas não precisam fazer muito esforço. É só chegar na casa delas e oferecer. Percebem? Não há esforço nenhum. Porque elas sabem, elas conseguem avaliar a qualidade do produto. Não há esforços. Se duvidar, ela te procura. Porque ela sabe apreciar. E o novo rico? O novo rico está pouco se fudendo com a merda da filarmônica e ele vai dormir na peça. Mas, o que acontece? Como é que você vende isso para ele? Você vende isso para ele oferecendo o quê? Status. Você diz, todas as famílias mais importantes de São Paulo estarão na Filarmônica. É. Porque a Filarmônica de São Paulo é reconhecida assim, assim, assado. Lá estarão os Cândidos Araújos, por exemplo, percebem? E o que você vende para ele? A pessoa que bebe uísque. O que significa? Essa pessoa que bebe uísque é essa pessoa que é um novo rico. Pode comprar uma bebida cara, onde você precisa só saber poucas informações sobre ela. Não é tão complexo que champanhe, mas também não é tão simples como pinga. Pinga você tem, no máximo, Sagatiba. Entre Caninha Velho e Barreiro e Sagatiba, Você percebe que pelo rótulo você já sabe o nível de distinção. Isso não acontece com o uísque. Todas as embalagens de uísque são bonitas, finalmente. Como é que você sabe diferenciar um bom uísque do mau uísque? Quem entende mais ou menos de uísque? Pela cor da, né? da embalagem. E o champanhe? O champanhe é mais complicado. Você precisa saber a origem da terra e o número da fruta. Que nem o vinho, né? O vinho você precisa saber exatamente a região onde foi plantado o vinho. Um vinho Malbec feito nos Estados Unidos é ruim. Mas um vinho Malbec feito no Chile é muito bom. Percebem? Um Pinot Noir feito no Rio Grande do Sul não é lá essas coisas. Mas um Pinot Noir feito na Argentina, na região de Mendoza, é excelente. Mas aí você precisa ter exatamente o quê? Capital cultural. Alguém precisa ter te ensinado isso. Requer valores. Requer naturalidade ao saber experimentar o vinho. Né? Coisa que o novo rico não tem. Percebe? Ele pega a bebida mais cara. Ele pega a bebida com menor nível de dificuldade de distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é caro e o que é barato. Né? E busca ascensão social. Esse, para você vender a Filarmônica, você precisa, entre outras coisas, negociar status social. Entendem? Tudo isso é etiqueta. Tudo isso é hábitos. Entenderam essa primeira parte da aula? Vai ficar mais legal na segunda parte, mas já são 9:05, não é isso? Então eu já vou descer rapidinho. A gente se encontra daqui a 10 minutos, é isso? E eu falo sobre valores e cultura organizacional, tudo bem?